Notícias do Nordeste, o informativo digital do Nordeste Transmontano. Homenagem a Leandro Val já está pensada há muito tempo, há mais de um ano, antes mesmo de ele ter falecido. Como sabeis, o Leandro deixou-nos no dia 2 de abril do ano passado. E nós, já em fevereiro, creio, do ano passado, no âmbito da direção do PAN, do projeto, ou melhor, do Festival Transfrontiço de Poesia, Património e Arte de Vanguarda, que realizamos há 13 anos em Mourilhos, Salamanca, numa reunião desse mês de fevereiro, decidimos homenagear o Leandro. E porquê? Porque o Leandro participou em várias edições desse Festival Transfronteiriço, por um lado, por outro lado, porque era um artista, e nós todos os anos homenageamos um artista. E quando dizemos homenageamos um artista no âmbito do PAN, significa que lhe fazemos um enterramento. Ora, eu explico o que é, em que é que consiste o enterramento. No município de Mourilha, a 18 km a sul de Salamanca, existe um museu-mausoléu, a que vulgarmente chamamos cemitério de arte. É um novo conceito de museologia, onde, digamos, que enterramos obras de arte, homenageando o seu autor. E aqui a obra de arte, o conceito de obra de arte também é muito vanguardista. Comuniquei logo nessa noite, nós estávamos reunidos em Mourilha, que havia sido aprovado nessa reunião da direção essa homenagem. Eu fico muito contente, o Leandro gostava de mimos e de carinhos, e começamos ambos a trabalhar na forma de a realizar. Infelizmente, enfim, esse tempo foi muito curto, porque, como sabeis, depois, logo no início, ele faleceu. A homenagem realizou-se, de facto, e correu muito bem, foi muito bonita e teve uma grande participação, mas, para ela, eu havia pensado também na publicação de um livro. E pelo facto de Leandro ter falecido, tive que adiar o livro, a publicação do livro. Entretanto, comecei logo a contactar gente, amigos, na tentativa de os reunir em torno desse livro homenagem. O resultado vai ser visto no próximo domingo, dia 24 de abril, no âmbito das comemorações do 25 de abril, em Torre de Moncorvo, no Cine Teatro, a partir das 21 horas. O livro, já agora, intitula-se Leandro Val em Movimento, segundo acto, Amigos nos Camarins. E tem a participação de 62 testemunhos, ou escritos, ou iconográficos. Eu tenho alguma experiência, modéstia à parte, em livros coletivos. Aliás, se bem me lembro, é pelo menos o terceiro em pouco tempo. Qualquer autor habituado nestas lides saberá que coordenar dezenas de pessoas, que não é fácil, porque para nós termos a colaboração de 62 pessoas, convidamos mais de uma centena. Nem toda a gente é disciplinada, claro, e enfim, mas naturalmente que não foi assim tão difícil, até porque começamos com tempo, não é? Eu comecei ainda creio que no outono passado, a iniciar os contactos, e reuni de facto uma massa documental extraordinária que nós não podemos mostrar, porque o livro não a pode contemplar toda, não é? Sobretudo a nível iconográfico, não é? De documentação, documentos, escritos, fotografias, até vídeos, enfim, a participação dele no cinema, na televisão e tudo isso. Quer dizer que hoje estamos em condições para poder, digamos, que sugerir a quem queira deitar mãos à obra, para podermos, digamos, que organizar, compilar e analisar e trabalhar essa documentação toda, porque o Leandro merece que, de facto, enfim, seja, tudo isso seja reunido, porque o Leandro tem uma bibliografia extensíssima, mas muito dispersa, e que eu, enfim, para este projeto não fui capaz de juntar. Todavia, enfim, temos agora muita informação, como digo, deixo o repto àqueles que desejarem, aos estudiosos da região, aos estudiosos do teatro, que estou disponível para colaborar num trabalho, enfim, de maior fôlego, para que isso se realize. E relativamente à homenagem e ao livro, na homenagem não vai constar apenas a apresentação de um livro coletivo. A homenagem é muito mais do que isso também. A homenagem contempla no Cine Teatro Torre de Moncorvo, como disse, dia 24, pelas 21 horas, a partir das 21 horas, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, vai contemplar também teatro, cinema, música, poesia. Posso adiantar algo aqui do programa: vamos ter um gaiteiro da região, vamos exibir a curta-metragem Aqui Jaz a Minha Casa, realizada por Rui Pilão, com o ator Leandro Val, que é magnífica, porque retrata, digamos, que a realidade da nossa região, relativamente, enfim, ao despovoamento a que ela assiste. Vamos apresentar o livro, vamos ter um momento musical por um flautista também da região, vamos ter convidados ilustres na mesa, entre eles a senhora embaixadora de Cuba. Vamos depois ter a colaboração de um cantautor também da região, que nos vai cantar algumas canções e alguns poemas, cantar e tocar poemas de Abril. Vamos ter um espetáculo de marionetas, de autoria e encenação do Leandro Val, pelo Teatro Nova Morada, espetáculo esse que se intitula Uma Nova Maneira de Contar Abril, que foi concebido pelo Leandro para a comemoração dos 40 anos do 25 de Abril. Enfim, e depois no final vai haver muita poesia e muita música, e queremos concluir com o público todo a cantar a Grândola Vila Morena. O livro e a homenagem, eu ainda não disse isto, é da iniciativa de uma associação da qual eu sou porta-voz, Riba Cudana, Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, que também já tem, digamos, no seu currículo outros livros, e pela editora Lema de Origem, que é de um conterrâneo nosso também. Aos presentes nesse espetáculo vai ser, digamos, ofertado pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo um exemplar. Enfim, não sei se chegaram para toda a gente, depende também do número de pessoas que for. Temos a garantia de que o editor vai oferecer a todos os autores também um exemplar, e a partir daí, digamos, que vamos fazer algumas apresentações que já nos foram sugeridas por vários amigos que colaboram, nomeadamente na Grande Lisboa e no Grande Porto, também em Évora, portanto, sítios, por muitos sítios por onde o Leandro andou, e provavelmente a outros até mais distantes, como os Açores e, quiçá, Cuba, porque ele participava como convidado nos festivais de teatro de alguém em Cuba, né? Notícias do Nordeste, o informativo digital do Nordeste Transmontano.